pesadelo ou no estouro inferno. Lentamente meu povo morre. O mascarado finge não ver. Estamos no mar, batendo naval. Onde pobre, preto ou branco sempre se dão mal. Não temos direito de opinar. Querem tirar nossos direitos de viver. Sobrevivemos nos piores lugares. Somente somos lembrados em fase eleitoral. Usam um horário nobre para divulgar seus planos. Enganos sempre usando uma máscara ridícula. Dizendo ser um bom cidadão. A nós não engana, sacana. Você esconde uma face podre que só pensa em humilhar, matar quem o próprio sustenta. Meus olhos enchem de lágrimas, cresce a revolta ao ver um moleque de rua batendo de porta em porta. Que futuro essa criança tem? Mal vestida, desnutrida, sem um lar, sem oportunidade para estudar. Esse é o jogo do sistema, ignorância por um povo burro sem cultura. Fácil de ser manipulado, gente carente no Brasil é tratado como produto descartável. Somos usados, mascados, depois escarrados. É foda como pouco se incomoda com a forma que vivemos. Um adolescente jogado às traças em qualquer quebrada, em qualquer esquina. Escuta sua revolta no crack, na cocaína. É isso o que o sistema quer, esse é o plano. Já não aguento mais, mano. O tempo do veneno que o sistema me traz. O sistema é a casa e nós somos a consequência. O tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. O tempo do veneno que o sistema me traz. Porque na real, a nossa vida não importa. Já não aguento mais, mano. Estamos na virada do milênio. Vai vendo. Tô no veneno, nada de bom acontecendo. 500 anos de Brasil, desemprego ainda prevalece. Por falta de dinheiro, muita gente se vê. É, dinheiro fácil, a solução. Ser um ladrão bem sucedido, a única opção. Aí, irmãos, inicia a minha revolta. A coisa está piorando e ninguém se importa. Ninguém que eu sinto são os bambambans. Que não dão o duro, carro importado, mansão. Tudo no seguro é foda, infelizmente é assim. Apesar das injustiças, olhe bem pra mim. Cabeça erguida, pensamento sempre pra frente. Não me envolvo no crime, sou um sobrevivente. Minha revolta, desconto na caneta e no papel. Se fosse mano cruel, andava com uma peta na cintura. Várias no peito, mano inocente para o céu. Assim eu não seria humano consciente. Aí, gente da gente, humano como a gente. Mas tem gente por aí que não nos trata como gente. Isso que o sistema quer, esse é o plano. Já não aguento mais, mano. Vai se foder, sistema é morte. O tempo do veneno que o sistema me traz. Porque na real, a nossa vida ninguém se importa. O tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais. Vivemos nos bastidores da realidade urbana. Ouvimos gritos, sussurros, gemidos atrás dos muros, então corremos sem saber pra onde ir. Pois o mundo nos mostra a realidade oposta a qual vivemos e aprendemos. A única coisa que sabemos é que não temos certeza de nada. Realidade omite o amanhã que não vivemos hoje. O tempo passa, o mundo gira. Meu povo, não para de gritar. O mascarado é sujo, finge não escutar. A tendência é aumentar a revolta, aprimorar nossas rimas e partir pra cima. Chega de viver sobre um efeito marionete. Chega, chega de aceitar tudo que eles querem. Estrutura verbal. Vou chegando rapidamente em contagem progressiva. De estrutura pra expressão de Perusa a Jaraguá. Não sigo devagar contra o sistema. Sou demônio da rima e mensageiro de paz ao mesmo tempo. Eu também já não aguento ser pressionado e visado como mau elemento. Nesse momento meu cérebro trabalha num plano contra a canalha do sistema. Minha caneta é um cano retratando o sistema sujo, podre e mortal. Certo, estrutura verbal rasga no verbo MP. Oh yeah. Os patifes da elite querem domínio total sobre nossas famílias, que crescem de um jeito tão colossal. Se periferia é maioria, só a minoria se vende. A polícia paga um pau pra quem tem dinheiro, me entende? O negro e o branco se deixam levar, aceitam fácil demais o cinismo da mídia, basta. Nós queremos paz, legal PM. Só que bem antes a gente já pedia paz, emprego e segurança aqui na periferia. E só agora você notou, colhendo o mal que plantou a violência. Agora tem fama porque tá atingindo sua raça de bacana. Que antigamente só assistia, nesse momento sofre junto. Lutos, tumultos, variados defuntos. Maluco, nesse assunto eu vou mais fundo do que o inferno, atormentar o sistema do diabo na folha de caderno. Aqui mensageiro de paz também faz barulho, porque o sistema me deixa louco e a política é o bagulho. É assim que eu penso, aê, eu faço o meu sistema. Expressão ativa em contagem progressiva, esse é o nosso lema. Por quê? Diz aí, JH. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do veneno que o sistema me traz. Porque na real, a nossa vida ninguém se importa. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do veneno que o sistema me traz. Já não aguento mais, mano. Tempo do ve Não me interessa meu que pensam de mim. Bebo do veneno que o sistema me traz.